esta canção. Iê, iê, manjá, iê, iê, no coração. Iê, iê, manjá. Vou cantar pra iê, manjá. Dona das ondas do mar. Aquele que em mim acredita, venha comigo orar. Esse tema cheio de tristeza, iê, manjá, iê, inspiração e alma desta canção que trai no coração. Iê, iê, manjá, iaô. Iê, iê, manjá, iaô. Iê, iê, manjá, iaô. Iê, iê, manjá, iaô.